Bora, meu filho. Fala, galera. Aqui é o Flyfish, esse é o Gavi Estática número 23. E hoje eu tô aqui com o Ike. E o assunto de hoje me deixa doente. Literalmente. É, né? Com a Vivi. Olá. E com o que todo mundo tá pedindo aí, que ele voltasse, né? Ivozinho está aqui de volta com a gente. Ivozinho, né? Ivozinho fake está de volta. Já que ele não trouxe o original, a gente trouxe o fake. Ah, apresenta ele como Cabral mesmo. Eu prefiro Ivozinho. Você que tá dizendo, amigo. É, né, velho? Beleza, e hoje a gente vai falar aqui de um tema que foi pedido até da comunidade, né? Que é a questão do politicamente correto, né? Cara? Mais conhecido como hipocrisia, né, cara? Mais conhecido como utopia. Olha, cara, se por acaso eu ficar quieto demais durante esse programa, é porque eu tô evitando falar alguma coisa pra não ir preso. Ou é porque eu tô cortando, né, velho? É. Ou isso, né, cara? Ou o Fly tá cortando alguma coisa pra evitar que todos nós vamos preso. O que é politicamente correto pra você, Eric? Tirar tudo que é divertido num filme, por exemplo. Cara, é o famoso pensem nas criancinhas, sacou? Aquela palhaçada que nego faz. Tentando cortar violência, cortar sexo, cortar as paradas. Não só de filmes, né? De qualquer assunto, de qualquer mídia. É basicamente hipocrisia, né, cara? Basicamente hipocrisia. É, falando de filme, uma coisa que eu tinha até escrito lá no blog alguns meses atrás era a questão daquele filme, os filmes de Esqueceram de Mim, né, velho? Antigão. Uhum. Que eram filmes infantis, mas super violentos, né, velho? O cara dava porrada com ferro de passar, tijolada, né? Tijolada, velho. Choque. Jogava lata de tinta na cara do cara. Querosene, né? Queimando a cabeça. Não, cara, do cara. Isso daí que vocês estão falando é tranquilo. Vocês lembram de Robocop 1? Putz! É Robocop, né? Mas o Robocop não era infantil. Cara, né? Aquilo era uma sanguinolência inacreditável, cara. Todas as crianças adoravam Robocop. Claro. É, né? Tinha brinquedinho. Qual criança não teve o bonequinho? Porra, dele, cara, né? Eu tive incontáveis. É, e tinha até boneco que vinha com o peito estourado, né? É, eu tinha um que trocava o peito. Tinha um normal, lisinho e tal, e tinha um com o peito estourado, tudo baleado. Porra, cara, isso é que é filme, cara. Não é esses gato azul, boiola, abraçador de árvore, não. Ai, meu Deus. Mas então, por que será que os caras tiram essas coisas, né, velho? É pra... Eles acham que você vai ficar uma pessoa violenta, será? Porque eu cresci assistindo esses filmes aí de Esqueceram de Mim e tudo. Tom e Jerry. Tom e Jerry, né? A mesmo. Porra do gato. Pra você ver, lá, né? O rato vai perturbar. Pra você ver, olha só, a gente cresceu vendo esse tipo de coisa e nem de nós saiu metralhando pessoas no cinema, matando amiguinhos à facada, nenhum de nós fez isso. E agora olha esse pessoal aí que cresceu vendo, sei lá, Teletubbies. Nossa, cara. Olha como não, esse cara, pessoal quem, é hoje em dia, cara. Quem cresceu assistindo Teletubbies, na vida adulta vai ser um serial killer. Isso é fato. Fato. O André Queen, né, velho? É, o também. André Queen, é, exatamente. Porque, cara, ninguém pode ser normal assistindo aquela merda, cara. É, Teletubbies deve ser o exemplo mais absoluto de que desgraça que o politicamente correto faz na mídia, cara. Engraçado que o sobrinho Davi, ele gosta muito daquele Backyardigan, né? Backyardigan. E é o menino mais violento da sala lá, da sala dele. Cara, meu sobrinho gosta de Backyardigan, mas vira e mexe, vem um bilhetinho da escola falando que ele mordeu o amiguinho, que ele cuspiu na professora, que ele abaixou as calças da professora, sabe? Esse tipo de coisa. Viu, cara? Você porque sabe? Eu acho que a pessoa, a criança fica contida, sabe? Sem violência. Violência assim na TV. É, ela, cara, fica querendo extravasar de alguma forma. É igual, né, os japoneses, nenhuma ofensa, vida, mas é igual a sociedade japonesa, que é toda autocontida, toda tranquila, mas você vai ver as mídias dele, tem as pornografias mais bizarras do universo, cara. Cara, mas o nível de censura lá é bem diferente do nível de censura daqui, porque tem coisas aqui que é censura 18, lá é tipo 14, sabe? A vida sexual lá começar aos 14, tá ótimo. Não, falo de violência, não de pornografia. É pornografia liberada. Porque sempre, a violência é usada como desculpa pra tudo. O cara vai jogar RPG, mata 3 amigos. Ah, jogava RPG. O cara rouba o carro de um policial, mata um policial. Ah, eu jogava GTA. Ah, é, né? Sabe, é engraçado, né? É sempre mais fácil você botar a culpa em alguma coisa que o cara. Em algum hábito do cara, né, velho? Pô, o cara é um assassino, pô. E pronto, não tem isso. Tava fim demais. Tem tanta gente que joga também e tá nem aí, tá até se tornando uma pessoa melhor, né, cara? Uma pessoa mais tranquila jogando. momento. Não é porque eu jogo Prince of Persia que eu vou correr pela parede. É óbvio que o cara vira um assassino porque ele tá jogando videogame demais, e não porque ele teve uma merda de criação na família dele, né, cara? E um governo desgraçado que não dava educação pra esse filho da mãe quando ele era moleque. Muito pelo contrário, o videogame até ajuda a aliviar a raiva. Atenção. Ah, com certeza. Ajuda a aliviar o estresse. Cara, não existe nada mais tranquilizador na vida do sujeito quando ele pega uma... quando ele tá nervoso e pega God of War, cara. Mas então, o Ike já... eu não vou nem perguntar que eu já sei a resposta, mas vocês dois aí, Cabral e Vi, vocês se consideram pessoas politicamente corretas? Absolutamente não. Tipo assim, se seu chefe faz alguma merda, tu fala na cara dele? Eu falo. Eu faço questão de esconder nada de ninguém. O que tiver de achar e falar, eu vou falar sem medo de magoar ou... Eu acho que eu sou politicamente correta, depende da situação. Ah, se o cara vai lá, você tá no banco, a pessoa fura a fila, tu vai falar merda com o cara lá? Ou... Não vou falar merda, mas eu vou falar assim, olha, dá licença, desculpa, mas você passou na minha frente. Isso não, cara, isso não é ser politicamente correto, assim. Isso daí é simplesmente ser passivo. Então, não ser politicamente correto, tornaria uma voadora no cara até ele sair da fila. Não. Ser passivo não, isso é ser educado. Aliás, isso não é ser passivo, é ser educado. E não falar nada é ser passivo. Não é Sim, ser politicamente correto. A pergunta que ele me fez... Dá uma voadora. Pô, não, aí é você ser uma pessoa não civilizada, né? Você chegar e dar uma voadora na pessoa. Nossa, agora você chegar... Você chegar e dar uma voadora é você ser macho. Você... Uma pessoa pega, você tá na fila, a pessoa pega e fura sua fila, você virar para a pessoa com educação e falar assim, olha, por favor, dá licença, você passou à minha frente, eu não acho que isso é ser politicamente correto. É ser educado e você lutar, ir atrás e você tá indo atrás dos seus direitos. Mas eu não acho que eu seja politicamente correta por fazer isso. Exatamente, onde é o que eu disse. Onde ficou a educação dele quando ele furou sua fila na cara mas de não pau? Interessa, eu sou educada. Se ele não é educado, o problema é dele. Não dá pra tratar alguém com educação que não tem educação. Claro que dá, menina. Claro que dá. Pô, você não vai ter. Mas isso não deixa de ser uma atitude politicamente correta, se você tratar com educação a coisa. Não, né? Cara, isso é simplesmente ser educado. Isso não é ser politicamente acho correto. Que politicamente correto é você ser em cima do muro. Que nem, tem muito esse negócio de ser racista, né? O pessoal fala assim, você hoje em dia você não pode falar que a pessoa é preta, porque preto é cor, você tem que falar que ela é negra. Ou que ela é um afrodescendente. Nem negro, na verdade. Nem negro, você deve falar que ele é uma pessoa... É queimadinho do sol. Afrodescendente. Se você falar afrodescendente, você tá sendo politicamente correto. Não, isso é ser politicamente correto. Mas o racismo tá na cabeça de quem escuta. Eu tenho amigos negros que a gente faz questão de chamar de macaco, se a gente não chamar, ele briga. O racismo Sim, tá na cabeça. Sim, mas aí é porque é conhecido mas seu. Se chegar, velho, por exemplo, uma pessoa aí é diferente. Que... No colégio, o povo me chamava de negão, velho. Eu sou quase albino. É, você quase processava os outros, né, cara? Tanto é que você chama uma pessoa de negra, assim... Pode ser encarado como racismo. Agora você chama uma pessoa de branquela? Não, né? É apenas uma piadinha. Isso é ser... Isso é... Caraca! Isso fode com a minha cabeça, cara. Ah, com a minha também. Porque quando eu era criança, todo mundo ficou assim... Ah, japonesinha! A Neuzinha! Nossa, cara, eu ficava fodida. Mas se eu virasse pra um negro e falasse assim... Fala aí, negão! Nossa! Velho, aí a coisa ficava feia pro meu lado. Eu também passei por isso, porque como eu sou branco pra caralho, velho, quando eu era criança, tinha disso, sabe? O povo me chamava de branquelo, eu achava um saco, mas ninguém falava nada. Agora, se quando algum, ou eu, ou algum colega, assim, chamava, assim, uma pessoa negra de, ah, neguinho, não sei o que lá, negão, alguma coisa desse tipo, aí a professora falava, não fala isso não, que é feio falar isso, sabe? Eu nunca tinha entendido, nunca um professor veio aqui pra eu explicar isso pra mim, tá ligado? Então, isso é o politicamente correto. Politicamente correto segue a regra, arrisca. Exatamente como tem que ser a etiqueta e as regras do local onde você está. Agora, não sei se vocês viram aquele Danilo Gentili, né? Do CQC. Uhum. Ah, sim. Ele colocou no Twitter que tava passando King Kong na televisão lá no canal aí. E ele colocou lá no Twitter, né? Como é que ele falou? Não, ele falou assim, agora no Telecine King Kong, um macaco que depois que vai pra cidade ficar famoso, pega uma loira. Quem ele acha que é? Jogador de futebol? Foi isso pois que ele é. Tweetou. Aí um monte de gente caiu em cima, né? Aí depois ele tweetou assim, né? Pra respondendo essa galera. Alguém pode me dar uma explicação razoável, porque posso chamar gay de viado, gordo de baleia, branco de largatixa, mais de um com negro de macaco, tá ligado? Todas as coisas você pode chamar, né? Agora, se chamar um negro de macaco, dá a maior merda, né? Se bem que você se você chamar um gay de viado hoje em dia, você também tá quase... Se f*** quase tanto não, quanto, mas assim, né, se você chama... Se não mais. O gordo de baleia também. Não, mas tinha uma certa diferença. Você chamar um gay de viado, um gordo de baleia, quem vai ficar muito puto é a pessoa que chamou, que é o gay e o gordo. Todo mundo acha engraçado. Se você chama um negro de macaco, além do cara, vai ficar todo mundo em volta, vai ficar contra você, sabe? Achando que você é um racista. Mas em todas as situações, dá o mesmo processo. Sim, mas se você chamar um gay de viado, você não vai ser taxado de homofóbico. É, tá, cara, eu acho que é esse falso moralismo. Não, é exatamente o que eu tô dizendo. Não só é falso moralismo, como é hipocrisia. Não tem outra palavra, cara. Essa lei no Brasil de racismo não deveria nem existir, cara. De negro, todo mundo aqui tem um pouco, não adianta. Eu não tenho. A maior parte, Vivi. 99% da população brasileira tem de negro no sangue. Ah, mas você é uma amarela. Branco puro no Brasil não existe. Aí, ainda falando do Danilo Gentili, ele comentou, né? Que ele disse, é foda, né? Porque se você chamar alguém de preto, o povo vai me chamar de racista, né? Agora, se eu falar assim, eu não tolero a presença de afrodescendentes na minha mesa, aí todo mundo vai elogiar, porque eu sou politicamente correto, tá ligado? É. É que nem lá, naquela época do Mensalão, eu liguei naquela TV Senado, né? Engraçado você ver os políticos já tudo, um xingando o outro, agora tudo falando Vossa Excelência no meio, tá ligado? É, cara. Acho que por pouco eu não escutei alguém falando Vossa Excelência é uma filha da p***, tá ligado? Faltou muito pouco, velho, pra não escutar um negócio desse. Porque Vossa Excelência é um ladrão, tá ligado? Porra, cara, qual é a coerência disso? Você usar uma palavra bonita pra depois xingar a pessoa. Depois tá ofender, né? É a maior idiotice do mundo isso. Eu acho que muitas vezes o politicamente correto se confunde com a educação, com a boa educação. Que nem aquela história do que você perguntou lá, se seu chefe faz um negócio errado, você vai, pega e fala na cara dele. Aí tem duas maneiras de você falar na cara do seu chefe que ele fez a coisa errada. Tem a maneira direta, que foi o que Cabral fez, e tem a maneira como eu já fiz muitas vezes. Se eu dependo do emprego, se eu preciso da grana, porque eu tive chefe durante muito tempo na minha vida, porque eu precisava pagar minhas contas, pagar minha faculdade. Se você depende daquilo, você não vai virar pro cara e falar assim, não, seu filho da p***, você fez tudo errado, você é um burro. Você não vai falar isso. Tá errado. Você é burro. Você confundiu as coisas. É, além de tudo, ele é seu chefe, ele é seu superior. Você deve respeito a ele. É sua obrigação respeitar. Você não vai ficar, pô, chefe, é que eu acho que você errou. Não, pô. Ele vai reconhecer o erro dele. Pô, chefe, aquilo ali que você, o senhor fez, talvez, tá errado. Presta bem atenção, ó. Dá uma olhada ali, vamos dar uma conferida, vê se não tá errado. Você não vai chegar, porra, seu filho da p***, você é burro, não sei o quê, não sei o quê. Ele é seu chefe, né, cara? Ele paga seu salário. Foi isso que você falou no começo do negócio. Você disse que você fala na cara mesmo, entendeu? Sim, é a necessidade. Então, só que você pega, você vai virar e você vai falar assim, não, você errou, você tá errado, acho melhor a gente corrigir, não sei o quê. Tem gente que não tolera isso. É, vamos esquecer o chefe, digamos que é seu companheiro de serviço. Digamos que é seu companheiro de serviço. Digamos que são, exemplo, dois programadores. Sim. Você e mais um. Esse companheiro seu fez um programa tal que estava trabalhando há muito tempo nele. Aí, pô, terminei, deixa eu... Confere aqui, você vai conferir. Você acha alguns erros no tal programa. Você vai virar, pô, o programa tá muito bom, vai elogiar a parte boa. Tá, mas ó, tem um errinho aqui, tá errado isso aqui, vamos corrigir. Você não precisa necessariamente falar, seu burro, você fez merda, sim, não sei o quê. Se ele se recusar a acreditar em você, que é mais antigo na empresa, talvez, ou e mais experiente que ele, você vai ter que alterar seu tom de voz. Você não pode se dar mal num projeto que vocês dois estão trabalhando, que é o Juan. Mas aí é que você não tá entendendo o que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que você precisa se dar mal, você não vai arrumar, você não vai fazer a pessoa arrumar. Você vai fazer a pessoa arrumar. Mas você vai fazer uma abordagem diferente pra pessoa arrumar, entende? Não é a mesma abordagem. Ô, mas Vi, eu entendi o que você falou, só que olha só. Se o cara não aceita dizer que tá errado, você virar pro cara e usar essa abordagem que você tá falando, o cara não vai aceitar do mesmo jeito. Aceita. Cara, ah, isso daqui não tá muito certo, vão mudar. Cara, ele, a não ser que ele seja burro, ele vai entender que você tá falando que tá errado. Normalmente as pessoas entendem. Quando as pessoas estão erradas, quando elas sabem que estão erradas, mas elas não aceitam, se você faz uma abordagem diferente, elas aceitam. Isso é ser politicamente correto. Você tentar não magoar as pessoas, você tentar ser politicamente correto sempre é isso. É você sempre tentar se dar bem com todo mundo, entende? Você conhecer bem as pessoas e tentar sempre falar com as pessoas de um jeito que você nunca vai nem chegar perto de magoar, entende? Tem um outro ponto também da honestidade. Sim, não deixa de ser honesto. Mas você não deixa de ser honesto se você tá apontando, você tá pedindo pra pessoa fazer de uma outra maneira, você estar sugerindo, você não está sendo desonesto. Politicamente correto não quer dizer que vai falar mentira. Véio. Agora imagina que você deixa a tal coisa errada pra virar pro seu chefe e falar, ó, fulano fez errado ali, conversei com ele, sendo que seria mentira. Tipo, pra tentar fuder, cara. Você nunca desonesto. Deixaria a coisa errada. O politicamente correto sempre vai tentar arrumar. E se a pessoa não consegue enxergar... Acontece da pessoa que tá tentando ser politicamente correta, ela mesma consertar. A pessoa que tá tentando ser politicamente correta, ela nunca vai deixar a coisa errada. Não importa se ela mesma tiver que arrumar, porque a outra pessoa não conseguiu o politicamente correto dela com a outra pessoa falhou, não interessa. Ela sempre vai tentar consertar. E eu acho que a gente tá saindo do assunto. Eu acho que vocês estão confundindo um pouco as coisas. Sabe por que vocês estão confundindo? Porque... A pessoa politicamente correta não tem a ver se a pessoa é boa ou ruim, tá ligado? Ou se ela é má. Politicamente correto são abordagens, atitudes. Se uma pessoa é politicamente correta, ela é automaticamente uma filha da... Não, eu não acho, cara, eu não acho. Eu acho que nesse campo profissional aí, você tá no seu trabalho e tudo, eu acho você tem que ser politicamente correto para manter a harmonia da empresa, tá ligado? A não ser que você faça alguma coisa que você não dependa de ninguém. Caralho, cara, mas você precisa ser politicamente correto? Você não pode ser simplesmente colega do cara? Simplesmente ser honesto com o cara? Então, meu amigo... Se o cara não aceita que você seja honesto e colega dele, o cara tem que ir pra p*** que pariu, cara. Mas eu digo assim, pô, você vai ficar na defensiva assim, digamos que você não gosta do cara, mas só... Aí o cara vem dar um bom dia pra você, você fecha a cara. Isso já vai... Isso não tem nada a ver com ser politicamente correto, cara. Por que não? Se você não gosta do cara, o cara vem te dar um bom dia, você responde um bom dia, ué. Você não precisa ser mal educado só porque você não quer ser politicamente correto com ele. E por que isso não tem a ver com politicamente correto? Porque não tem, cara. Educação é totalmente diferente de ser politicamente correto. Eu sou um cara educado com todo mundo. Tem um cara na minha sala, se eu pudesse, eu mataria ele com as minhas próprias mãos. Mas toda vez que ele tá lá dentro da sala, eu não falo com ele, ele não fala comigo e a gente fica lá. Isso não é ser politicamente correto. Ser politicamente correto é se eu chegasse pra ele: ah, meu amigo, vem cá, vamos fazer esse trabalho de faculdade junto, porque você é uma pessoa muito legal. Tá bom, então falando naquele exemplo do que o cara fez alguma merda no trabalho, no serviço. Isso daí, você acha que não seria o certo você ter uma abordagem pacífica com a pessoa, pra pessoa entender melhor? Cara, mas uma abordagem pacífica não significa que você precisa ser politicamente correto. Por exemplo, vamos usar o exemplo aí do Cabral. O cara fez uma parada errada. Pode chegar... Ah, é o fulano. Chega aqui, deixa eu conversar com você dessa parada aqui, ó. Tá vendo esse lance que você fez? Fica melhor do outro jeito, ou desse jeito que não vai funcionar. Porra, é difícil ser honesto e educado ao mesmo tempo? Rápido de fazer. O negócio é, essa ideia entraria na cabeça do sujeito? Sim, não, peraí. Mas não vamos além antes de a gente não ter resolvido isso. Agora, eu digo o seguinte, essa atitude que você falou, Aiken, seria atitude politicamente correta ou incorreta, que eu não entendi? Não, seria uma atitude educada e coerente. Se fosse politicamente correto, é você chamar o cara e falar assim: nossa, esse programa tá ótimo, tá uma maravilha, mas vamos mudar uma coisinha. Não. Isso seria falsidade querer agradar. Vocês estão confundindo tudo mesmo. Mas do mesmo jeito que você tá falando que não tem a ver com educação, também não tem a ver com falsidade ou honestidade, politicamente correto, não. Cara... Não diretamente. Essa é a questão, tem sim. O que eu tô querendo dizer, o que eu acho que a gente não pode confundir é que a gente costuma falar, não... Politicamente correto é uma merda. Beleza, eu concordo que em muitos casos o politicamente correto só faz atrapalhar. Mas eu acho que em outros é a melhor solução, entende? Eu acho que nesses casos assim que a gente já comentou, dos filmes, das coisas que são feitas pra criança, eu acho que não é porque a gente vai botar um desenho tipo Pica-Pau, que tem a violência dele lá e tudo, não é por causa daquilo que a criança vai se tornar uma pessoa violenta no futuro. Eu acho que isso não tem nada a ver. Nesse caso, o politicamente correto falha. Entende? Na minha opinião. Agora, no campo profissional, eu acho que é sempre a melhor abordagem, principalmente quando você está trabalhando com equipe, é a politicamente correta. Você falasse que tentar amenizar ao máximo, mas não é amenizar, não quer dizer mentir, entende? Eu acho que é você evitar conflito. Cara, o negócio é que a gente está tendo aqui que uma diferença de visualização sobre o que é politicamente correto. Cada um está tendo uma definição própria. Eu acho que nenhuma definição está errada. Isso é politicamente correto. Isso é politicamente correto. Tá vendo? É você colocar pano quente em cima das coisas. Mas eu não, cara, acho que seja errado. Tá errado! Não, eu acho que politicamente correto é sorvete de banana. Não, eu acho sim. Tá errado. Ou... retardado, presta atenção no que eu tô falando. Isso não foi politicamente correto, não. Tá, agora nós estamos sendo politicamente incorretos. Eu acho que cada um tem a sua definição. E o politicamente correto pra mim é diferente, às vezes, do que é o politicamente correto pra outro. Nem a Wikipédia sabe o que é politicamente correto. Mas a Wikipédia não sabe de porra nenhuma. Não existe uma definição pronta, sabe? Não, mas tem que ter uma definição pronta, cara. Senão todo mundo vai ficar batendo cabeça o resto da vida tendo definições próprias de uma parada conflitantes uma com a outra. Esse tipo de coisa tem que ter uma definição geral, cara. Não pode ser assim, ah, eu acho que politicamente correto você fazer o que você quiser. Porra, fácil. Então qual é a definição certa? Qual é a definição oficial, a apropriada? Até onde eu entendo... A correta. A definição... O que é ser politicamente correto é você colocar panos quentes para não ofender ninguém, entendeu? Independente da sua opinião. É você não dar a sua opinião sobre a parada do jeito que ela é para poder não ofender ninguém ou colocar uma parada... Ou... Como é que é a palavra, cara? Usar eufemismo pra descrever uma parada, sabe como? Ou deixar coisas de modo mais bonitinho. É basicamente isso. É, tipo, ficar em cima do muro. Não, não é ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro você não tem opinião. O politicamente correto é você ter a sua opinião e esconder ela. E não falar ela. Você vai ter a sua opinião. Ficar em cima do muro pode ter a sua opinião, mas não falar. É, nesse caso, até a pessoa ficar calada pode ser uma atitude politicamente correta. No caso de ter duas amigos que estão com opiniões diferentes. E você tem a sua opinião, mas você não quer manifestar para não causar intriga. Isso, então você decide ficar calado para não manifestar intriga. Isso está sendo uma atitude... Não, cara, isso não é uma atitude politicamente correta, cara. Politicamente correta é se você virar pros caras, não, eu acho que vocês dois estão certos, mas tem que conversar esse assunto. Isso é ser politicamente correto. É, sim, verdade. Cara, eu odeio a pessoa quando ela vira e fala, ah, nada, por exemplo, sobre várias paradas sendo comparadas, ah, isso não pode ser comparado porque cada coisa é única, ou uma coisa não é melhor do que a outra. Cara, eu tenho vontade de dar uma porrada na cara de quem fala isso, velho. Você quer virar meu inimigo é você falar uma parada dessa. Por exemplo, Eragon é muito bom, velho. E não dá pra comparar com esses livros que você... É uma coisa não, única. Cara, não é uma coisa muito boa. Não é. Não dá pra comparar. Ó, Cthulhu é uma coisa. Senhor dos Anéis é uma coisa muito boa. Eragon é uma porcaria, mas tem gente que gosta, é diferente. É uma porcaria pra você, pra quem gosta não. Cara, é bom, pô, mas é que são coisas diferentes. Não, é uma porcaria. Tem gente que gosta. Gosto é gosto. Mas é bom. Não, cara, um livro que tem um personagem falando, não, Eragon, eu não sou do mal. Cara, isso não pode ser bom. O cara que escreve uma frase dessa pra um personagem, cara, esse cara tem que ir pro inferno dos escritores. Só que eu cara. Acho que... Eu sei que eu estou sendo politicamente correta, mas eu não acho que você... Se uma pessoa gosta muito de uma coisa, você detesta, tudo bem. Você fala, ah, não gosto, não acho legal e tudo. Não acho, faz meu estilo. É, não faz meu estilo, não acho bom, não acho ruim e tudo, acabou. Agora você virar e falar assim, cara, isso é uma merda. Pô, meu, eu acho chato, eu acho ruim. Eu acho ofensivo. Eu acho que aí você já... Você está sendo politicamente correto. Então, eu acabei de dizer. Eu acho assim, que você falar assim, ah, é uma merda, é ofensivo. Deixa eu aprofundar meu exemplo, então. Por que que eu acho que Eragon é uma porcaria? Que é... Então, eu não vou falar que é uma porcaria, eu falo que é ruim. Você não gosta. Por que que, eu acho que Eragon é ruim? Por que que eu acho que Eragon é ruim? Porque os personagens são rasos. Só tem um personagem decente naquele livro, cara, que é o Rohan. Cara, o Eragon é uma Mary Sue gigantesca. O cara tem tem poder de Jedi, o cara tem poder de ninja, o cara tem poder de psionico, o cara tem poder de tudo. A única falha dele é ser bonzinho demais, ser perseguido pelo Império do Mal. Cara, isso é muito tosco, cara. O personagem é um pires. Você não gosta, você não tem direito de julgar se é ruim. Não, ele pode. Não, claro, ele pode claro julgar. Claro que tem, o cara. Não, ele pode ter a opinião dele. Você falar, eu não gostei disso, é uma cara, coisa. Você falar, isso é uma porcaria ruim. O fato gosta, de um personagem. Não, espera aí. O fato de você gostar de uma parada não torna ela melhor. Eu adoro o filme do Tropas Estelares, mas eu sei que aquele filme é um dos piores filmes da existência. Não disse que é uma coisa boa, mas disse que é, seria errado da sua parte falar que é ruim. Caraca! Pra você mas é ruim. Se é ruim... Peraí, mas o Aiken falou que é uma merda e justificou. Eu não acho que isso é errado. Agora você... Por exemplo, eu nunca assisti nenhum filme do Crepúsculo, Lua Nova, essas coisas. Eu não acho que eu tenho o direito de falar que é uma merda se eu nunca assisti, tá ligado? Por isso que até hoje eu nunca falei que é uma merda. Cara, não... Ah, mas eu me coloco no direito de falar não que é uma merda. Não, esse assunto, não, pelo amor de Deus. Eu acho pra que... Cara, pra começar, eles têm um vampiro que brilha igual a purpurina no sol, cara. Não. Isso intrinsecamente torna tudo relacionado aqui não, uma não. merda. Então, eu deixa falei concluir. Isso com o Diogo eu não terminei, hoje. Eu não terminei, deixa eu concluir. Então, pelo que eu sei do filme... E pelo que já me falaram e tudo, se eu for assistir, eu tenho 99% de chance de dizer, o filme é uma merda, entendeu? Mas eu não assisti, caralho. Porra, se eu não assisti, eu não acho que eu tenho o direito de falar uma coisa assim. É ruim, pô. Aquela história que o povo anda dizendo, né? Não vi e não gostei, tá ligado? Eu vi muita gente falando do Alice no País das Maravilhas. Todo mundo falando, né? Não vi e não gostei. Cara, tá, mas o fato de você ler sobre a parada, conhecer ela mesmo sem ter visto, não te daria a oportunidade, a capacidade de falar? Pronto, uma coisa até bem pontual. Por muitos anos, sei lá, uns 5 anos, eu escutei um monte de gente falando que aquele filme Aberto lá dos tubarões, sabe? Era uma merda. Dizendo, não assiste porque é uma merda, uma merda, uma merda. Aí eu disse, eu na época eu tinha vontade de assistir. Não fui assistir porque muita gente falou que era uma merda. Eu assisti ano passado o filme e disse, pô, cara, até que o filme é bonzinho. Assim, não é ótimo, tá ligado? Mas eu gostei do filme, tá ligado? Não será que tem uma chance, assim, mínima de eu gostar de um Crepúsculo da Vida ou de qualquer outro filme desse? Pode ser que tenha, velho. Cara, eu te digo que não tem chance de eu gostar de uma coisa dessa. Velho, você, olha só. Todo mundo falava que o filme Mar Aberto era uma merda. Você assistiu e achou que o filme é bonzinho. Cara, o filme continua sendo uma porcaria. Porque olha só, por que as pessoas diziam que o filme era ruim? Qual, o Mar Aberto? É. Ah, dizia que não acontecia nada, que era parado e monótono, tá ligado? Esse tipo de coisa. Isso se concretizou? Não. O filme é monótono, é... Não, eu não achei. Eu até assisti duas vezes o filme, não achei monótono. Tipo assim, eu não gostei do Crepúsculo porque fugiu da história do vampiro. Não quer dizer que o filme seja totalmente ruim. Não, não, espera. Calma. Deixa, eu não vou usar exemplo nenhum mais. A gente tá dando uma volta muito gigante. Eu não vou usar exemplo nenhum mais. Você não gostar de uma parada porque ela não faz o seu estilo e você falar que é uma porcaria... É igual um colega meu que não gosta de ficção científica e fala que Star Wars é uma porcaria. Mas quando você não gosta de uma parada porque ela é de fato ruim e você falar isso, isso não é ser incorreto, cara. Com certeza. Como falar um filme, sei lá, Reconquista ou aquele Waterworld, né? No caso, que já é comprovado que tem vários... Ah, então quer dizer que... É, então quer dizer que quando a coisa é notoriamente ruim, você pode dizer que é uma merda, que isso não tá depreciando, porque afinal de contas a coisa já está totalmente depreciada. É ela é, não, ela é porque a coisa se deprecia por si mesma. Agora, o que eu acho que isso pode mudar é quando você tá assim falando, se o diretor do filme, você conhece o diretor do filme, ele fala, e aí, velho, eu não sei se gostou do filme. E você fala, porra, é uma merda, aí eu acho que sim, é uma atitude politicamente incorreta. Não, aí pro cara você não precisa falar que é uma merda, você pode falar, pô, cara, eu não gostei não. É, aí tudo bem, aí é uma atitude politicamente correta. Mas não é pronto, politicamente pra... correta essa atitude. Essa atitude é sincera, né? É, sinceridade. Você politicamente correta, você fala, não, cara, tá bom, mas não, não faz o meu estilo. Quem? Porra. Ai, quem? Não quer dizer que você tem que mentir pra você ser politicamente correto. Porra, não. Mas eu não tô falando você... mentira, peraí. Você poupando os quentes, cara. Na verdade, ele tá falando entendeu? Aqui, é você dar uma enfeitada. Você falar que tá ruim, mas de um jeito você mais bonito. Você dizer que não gostou, simplesmente por aí. É você falar assim, ah, não. É, o cara perguntar, ah, pô, você gosta de Crepúsculo? Ah, cara, assim, tem pessoa que gosta, né? Não sei o quê. Eu não posso falar que é ruim porque tem gente que gosta. Isso é ser politicamente não, correto. Não, peraí, sim, tudo bem, concordo. Mas o caso do diretor do filme falando isso com você, perguntando se você gostou. Você não pode falar, tem gente que gosta porque ele quer saber a sua opinião. Você tem que dar a sua opinião, entende? Você não pode fugir da sua opinião. E a sua opinião é que você não gostou do filme. Se você fala que é uma merda, isso é politicamente incorreto, okay. Concorda? É ser escroto. Mas a falta de sinceridade também seria politicamente não, isso incorreto. É ser escroto, concordo com você. É, mas continua. É politicamente incorreto, então. É ser escroto. É ser babaca. Beleza. Você ser mal educado. Então, né, o diretor fazendo essa pergunta pra você. qual seria a resposta politicamente incorreta? Cara, ser politicamente incorreto é qualquer coisa que não seja politicamente correto, ué. seria uma ofensa. Ora. Não, é porque a outra resposta você disse que é o cara ser escroto. E qual seria uma resposta? É, exato, ser politicamente incorreto. Ah, você concordou no caso. Acho que não existe politicamente incorreto. Existe ser politicamente correto ou não. Assim, cara. Entendi também. Não, é a mesma coisa que você querer chamar uma coisa de... Beleza, essa camisa então. É vermelha e essa camisa é não vermelha, entendeu? Não, não tem. É uma parada que ela é ou não é. Não tem um contrário. É, exatamente. Sim. Agora, se você falar que foi bom, você tá sendo politicamente correto. Se você tá... Beleza, olha só. Deixa eu tentar de novo, então. Você ser politicamente correto, você tá sendo sincero, só que você tá sendo sincero de um jeito viado, entendeu? Você tá enfeitando aquela porra. Tá tentando não ferir os sentimentos. Eu tô fazendo aspas com os dedos. Não ferir os sentimentos do cara. O cara toda semana vem falar com a gente, querendo gravar com a gente, dizendo que é uma honra e tal, que tem que gravar, e xinga quando a gente não chama. E é isso, Cabral foi embora, não aguentou, tá vendo? É. Marcou compromisso com a namorada, a patroa puxou ele pela orelha e foi lá. Ele nem pra dar uma de politicamente incorreto e dizer que ele que é o homem da relação. Mandar ela ir pro fogão. Pois é, tipo. Cara. Pra você ver, né? Os homens falam que são poderosos e tudo, mas no fim das contas quem manda é a mulher. Eu não quero ser politicamente incorreto nem nada, mas isso é coisa de viagem. Vocês sabem, né? Ah, no politicamente correto também tem aquele tópico dos direitos humanos, né? Que é uma coisa que irrita um pouco. Irrita um pouco, diga por você. É, a mim irrita muito, cara. Porque imagine assim um cara que mata alguém da sua família e tudo. E você não pode nem encostar o braço no cara, né? Em tese, né? Porque ele merece ser julgado e tal. Essas coisas. O que o Tropa de Elite bateu de frente, né? Com essa questão de direito humano. Eu sempre tô assistindo o noticiário com a minha mãe e a gente sempre comenta, né? Quando morre um bandido na cadeia, os direitos humanos caem matando em cima. Quando morre um policial, ninguém fala nada. Que foda, né? Sabe? Então, quer dizer, existem os direitos humanos para os bandidos, ou quando morre, tipo, um cidadão tá andando na rua, a pessoa tá lá tranquila, levou um tiro de um bandido de merda, e o bandido vai pra cadeia. Aí, tipo, o bandido apanha até não querer mais na cadeia. Aí depois, em seguida, morre um policial. Os direitos humanos só vêm pro bandido. E a pessoa que morreu inocentemente antes e o policial que morreu depois? Cadê os direitos humanos desse pessoal? Isso tá parecendo até o que a gente já comentou lá do em relação ao negro... O que a gente fala do negro e do branco, né? O branco tá nem aí, né? Mas pro negro, que já teve todo aquele... O contexto histórico, aí não, o negro é ofendido, mas o branco, chamado de branquelo, não se ofende. Parece que é a mesma coisa, né, também. O preso, que é o cara ali, só porque ele, em tese, não tem defesa, né, tá ali na cadeia, se o cara morre, pô, direitos humanos caem em cima. Agora, se o policial, que, em tese também, né, é o cara que é o opressor, cara, morre, tá nem aí. Isso me mata. Essa visão que nego tem de opressor da polícia. É, ele tá oprimindo bandido, seu filho de uma puta. Pois é. Ele tá enforçando a lei. Você sabe que assim, esse tipo de coisa só acontece, a gente percebe muito assim, quando acontece grandes, depois de grandes merdas. Por exemplo, esse negócio dos negros aí, só tem todo esse problema por causa dos escravos. Yeah. E eu percebo, assim, que esse negócio de direitos humanos para os presos começou a vir muito mais forte depois daquela chacina do Carandiru. Depois de toda aquela merda que deu lá no Carandiru, teve todo aquele problema. Só depois disso é que o pessoal começou a cair mais em cima desse negócio de direitos humanos e não sei o quê. Parece que os direitos humanos só aparecem quando as coisas são notórias. É porque são coisas gritantes, mas que não se justifica também, né? Tudo bem, né? Nesses casos, foram coisas gritantes, mas não é porque houve aquela coisa, aquele acontecimento, que dali pra frente qualquer coisa tem que ser protegida, né, pelo o politicamente correto, pelos direitos humanos no caso, né? É a história dos direitos iguais, né? É, por exemplo, quando tem alguma coisa assim, se tem bandido que tá trocando tiro com polícia, cara, eu acho que policial tem que ir pra matar, né? E não pra ficar assim, tentando neutralizar. Por favor, né, cara? Mesmo porque o bandido tá lá pra matar o policial também, né? Pois é. O policial fica com a bosta de umas armas vagabundas. E tem que se preocupar em atirar na perna, velho? Eu tenho um amigo que entrou pra polícia do Rio de Janeiro esse ano. Meu irmão, eles são colocados com um colete de bosta, com um monte de arma vagabunda, pra poder lutar contra bandido, armado com munição, com equipamento, com armamento pesado, foda, do tipo que países maiores equipam os seus exércitos, e o cara ainda tem que se preocupar em não matar, o cara ainda tem que escrever um relatório pra cada bala que ele dispara. Cara, que pariu, cara, ainda vem gente me falar de direitos humanos. Porra, queria que um filho da p*** desses direitos humanos estivesse do outro lado tomando tiro no lugar do policial. Fazer uma armadura de vagabundo dos direitos humanos pro policial. É diferente do cara chegar assim, pô, tem um bandido ali que tá se entregando, botou a arma no chão e botou a mão na cabeça. Aí tudo bem, você vai atirar no cara, tá ligado? Aí é outra coisa, mas pô, o bandido tá ali atirando em você, velho. Você tem que pensar ainda em... Eu acho que é uma coisa até da natureza do ser humano, né, velho? Não tem nem o que pensar no ali hora você dela. Tá é matar ou morrer, né, porra? Você vai morrer? Cara, putz. Eu não iria querer morrer. Eu ia matar. Caralho, cara, eu vou me poupar de falar mais sobre isso, não vou sair daqui da base direto pra cadeia. Então vamos falar de humor, né? Vamos falar de humor, porque afinal de contas, pra rir, a gente tem que fazer. Falar de humor? Falar de Trapalhões? Pô, Trapalhões. Caraca, cara, lembra de Trapalhões. É que é uma coisa mais incorreta do que Trapalhões, cara. Trapalhões era não tinha nada dessa viadagem de politicamente correto, cara. O Mussum, cara, o cara é bebum, isso hoje em dia seria totalmente censurado. Pra quem quer saber, assim, já que a gente não conseguiu entrar em consenso na definição do politicamente correto, se você quer saber o que é politicamente correto, assiste primeiro, sei lá, uns 10 episódios dos Trapalhões, daquele antigão, dos primeiros, e assiste depois os 10 episódios da Turma do Didi. Você vai ver o que é ser politicamente correto. Você vai descobrir o que é politicamente correto e vai querer bater no Fly por ele ter dado essa sugestão, né, cara? Engraçado que não tem aquela música dos Trapalhões, que é daquele papai, eu quero me casar, não sei o que lá, que falava no final, falava do Mato Grosso, né? Que era, pô, se fosse hoje, aquilo dava maior merda. Recentemente, eu vi, tava vendo na televisão, tava passando Turma do Didi, eles fizeram uma música, aquela música, mas eles trocaram, o final eles trocaram por alguma coisa, não lembro agora, acho que eles falaram do jacaré, tá ligado? Que era coisa ali deles mesmo, né? Falou do jacaré, aí falou uma coisa bem suave, tá ligado? Muito diferente da piada na época, tá ligado? A gente colocou lá as duas versões, né? Nessa postagem desse Gavestat, que a gente colocou as duas versões dessa música, a velha e uma mais nova. A gente não conseguiu achar essa daí que eu comentei, do jacaré, mas tinha uma outra lá com a Cláudia Leite cantando. Aí já dá pra vocês compararem e entenderem do que a gente tá falando, né? Trapalhões era muito bom. Os programas de TV que conseguem manter essa linha do politicamente incorreto até hoje são os que não saem de moda, né? Por coincidência ou não, né? Por exemplo, os Simpsons, né? Hoje ainda é pior do que antigamente, véio. Hoje eles sempre tocam na ferida, tá ligado? Não chega assim a ser totalmente agressivo, mas eles tocam com um certo humor, né? Que marca. Cara, eu ainda acho que Family Guy ainda pega pesado nessa parada, velho. Ah, não, com certeza. É bem pior. Eles não põem o dedo na ferida, cara. Eles jogam sal na ferida. E quando eu falei isso, que os Simpsons eles não chegam a ser tão agressivos, eu tava pensando no Family Guy. Eu inclusive, Family Guy, bota pra lascar mesmo, né, cara? Fala do Papa, tá ligado? Abertamente, assim, bota o Papa na Eles falam de qualquer porra, cara. Pô, eles falam e sacaneiam tudo. Inclusive, a própria questão do politicamente correto, eu já vi eles zoando diversas vezes no desenho. O que vocês acham daquelas piadas consideradas racistas ou piadas de religião? Acho que quem se ofende com essas piadas são idiotas. Bem, mas eu conheço uma piada que eu contava muito quando era pivete, porque eu não tinha consciência, né? Eu vou contar aqui só pra... Eu admito que eu sou politicamente correto, tô contando em off aqui. Aí chegava assim e falava... Parece que hoje só o que se vê é violência em filmes e sexo na TV. Mas onde estão os bons e velhos costumes que costumávamos ver? Uma delícia de família... que vive em harmonia, sempre com alegria, sorrindo todo dia. Uma grande piada. Pois é, o que o pessoal foi fazendo, engraçado, que tinha muitas piadas engraçadas de negro e tal, que com o tempo, quando foi vendo que era pesado falar de negro, o povo converteu muitas delas pra outros indivíduos. É, em vez de falar de negro, falava de outro público, como também de português, que foi ofendendo, o povo botou pra falar de loira, tá ligado? É, lugar. Agora não pode falar a piada do português, tem que contar a piada da loira. É, cara, que coerência, né, pô? O cara quer pirar pra não ofender o português, o cara vai lá e ofende a loira, tá ligado? Ah! É, não! Pô, tudo... Ah! Mas não, eu não... Eu, não. Ah! Não. Tá... Ah! Não, peraí. Mas o ar... Se é ruim pra você, se é quiser te falar, não gosto. Peraí. Ah! Boa, Bel. Ah! Ô, Diego. Oi. O que a Vivi falou sobre o politicamente correto se aplicar dependendo da situação é verdade. Porque não tem como um ser humano ser politicamente correto a vida inteira. Chega um momento que a raiva toma conta. Exemplo, você tá andando na rua, do nada vem um neguinho baixinho e te dá um tapinha na cara. Tá! Do nada! Você vai fazer o quê? É. Virar pra ele, pô, cara, desculpa, o que, que eu te fiz? Você vai só soltar outro nele, né? Óbvio. É. Não sei se... se... Pronto. Toma bicarbonato de sódio. Quem? Quer dar uma saidinha, Vi, aí pra... alguma coisa? Quem? A Vi. Não é com você não, porra. Tá. Desculpa. Ah! Com um monte de arma vagabunda pra matar... Pra... É... Ô, caraca. Tô tão puto que eu não tô conseguindo falar mais. Eu pensei que era lag até, velho. Era você, não, que tava enrolado. Ah! É, com certeza. Como falar... Um filme, sei lá, Reconquista, ou aquele Waterworld, né? No caso, que já é comprovado que tem vários... O que é que vocês estão falando aí que eu tô... É porque eu tô falando aqui, vocês estão no chat, caralho, porra! É porque você é chato. É, né, velho? Na hora que eu começo a falar, começa aqui as conversinhas. Caralho. Fala aí, fala. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um bloco de notas e dessa vez o Diego não está apresentando. Porque ela fica nervosa, velho. Ela fica nervosa. Deixa eu falar, vai. Mais um bloco de notas aqui no nosso Gavi Estática. Eu sou o Diego, fascista, e estou aqui com a Vivi. Oi. Então, Vi, bora falar, pra de uma vez por todas acabar, falar do Gaveta dos Desesperados. Rapidinho, o sorteio é hoje, à noite. Então você está escutando esse Gavi Estática no dia 28 de abril de 2010 e está participando do Gaveta dos Desesperados. Fica aí na expectativa, porque hoje à noite será o sorteio. Mais precisamente, hoje à noite, às 19 horas. Às 19 horas, horário de Brasília. Isso. É, qualquer coisa, vocês olham lá no link que a gente botou lá na página, que você pode acompanhar o resultado na página da Loteria Federal. Ou fique ligado no Twitter, né? Que nós vamos publicar lá. Beleza, beleza, beleza. E pra finalizar, hoje vai ser bem rapidinho, o programa ficou gigante. Só pra dar os nossos recados para o Gavi Estática. Isso daí é aquilo que a gente comentou na... Gavi Estática passada. Sim, da comunidade do Orkut. Que o pessoal já mandou uns recadinhos, viu? A coisa tá virando uma coisa meio Xuxa, né, velho? Tá todo mundo mandando beijinho, né? Recado do Andros. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, um pro meu pai e um especialmente pra você, Xuxa. A Xuxa é você? Deve ser, né? Não. Beleza, deleta, né? Porque fazer graça, palhaço. Vou ler o recado agora da Lara. Mas, ai, quem? Sua voz é legal, seu sotaque é engraçado. Mas eu também acho massa o sotaque da Vivi. Pô, Di, morri de vergonha, mas valeu, adoro todos. Beijos. Quem não conhece ela, acha que ela é Uma menina toda recatada, né? Não sei de nada, não me comprometo. Né? Não, você sabe sim. Mas deixa pra lá, né? E último recado, vi de um fã seu, Marcelo. Olha só, também tem um fã. Ele disse, passando pra mandar um super beijo pra você, Vivi. Adoro sua voz. Ele fez uma carinha aqui, meio cuti-cuti. Disse, principalmente suas recomendações de animes, que são muito bons. Beijão. Beijão pra... Beijão. Beijão. Beijão pra você também, Marcelo. Pois é, olha só a fama, né? Todo mundo falando da voz de todo mundo. Que coisa bonita. Agora, da minha voz, o pessoal disse que é fanha, né? Diz que eu tô... que eu tô gripado. Ô, você quer um abraço? Okay.